qualquer curta-metragem. Tropicalismo, bossa nova, Rei Pelé. Como qualquer curta-metragem. Brasil, turismo, Amazônia, ciclo do café. Como qualquer picaretagem. Mãos ao alto, não se mexa, fique onde está. A vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale. Vou tirar. Curta-metragem, quinto take. Como qualquer curta-metragem. Tropicalismo, bossa nova, Rei Pelé. Como qualquer curta-metragem. Brasil, turismo, Amazônia, ciclo do café. Como qualquer picaretagem. Mãos ao alto, não se mexa, fique onde está. A vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale, há quem mate pra viver. A vida é uma viagem, bebida sem gelo, engolida às pressas.